encontrei ela chorando, tristonha e tão abatida, maldizendo a própria vida, vertendo pranto de dor. Recordei naquele instante de um passado brilhante que teve o nosso amor. Recordei como era linda, igual a mais bela flor, iludida me deixou pra viver na perdição. Hoje vive sem guarida, como é triste a sua vida, no caminho da ilusão. Lugar onde ela estava, ali na beira da estrada, já não se via mais nada, só silêncio e solidão. Enquanto ela pensava, sozinha ali esperava alguém que lhe desse a mão. Ela me abraçou chorando, seu corpo estava gelado, devido ao seu estado, comoveu meu coração. Pensei naquele momento, é pagamento pela sua ingratidão. Dei um adeus para sempre à mulher que eu tanto amei. Nem para trás eu olhei, tentando te esquecer. Fui andando pela rua, vendo a imagem sua pela frente aparecer. Quando foi de manhãzinha, bateram na minha porta, encontraram ela morta, com um bilhete na mão. Me perdoe, meu amado, errei por ter te deixado, sofrendo na solidão.